CDs, Guga CDs, Leandro Divulgações, Turma do Lito na cena, Sola Brandinho. Cheguei no bailão junto com as amiguinhas e pra começar a noite desce, desce, ousadia. Os cria me convocou e eu fiquei maluca. Eu nunca fui santa. Não é santa, sei que tu não é puta, mas na revoada paga uma de maluca. Sei que tu não é santa, sei que tu não é puta, mas na revoada paga uma de maluca. Toma, toma, toma que é de graça. Toma, toma, toma que é de graça. Vem sentando com força, novinha safada. Vem sentando com força, novinha safada. Toma, toma, toma que é de graça. Toma, toma, toma que é de graça. Vem sentando com força, novinha safada. Vem sentando com força, novinha safada. Paredão pegação, GTCDs. Cheguei no bailão junto com as amiguinhas e pra começar a noite desce, desce, ousadia. Os cria me convocou e eu fiquei maluca. Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura. Eu nunca fui santa, eu nunca fui pura. Sei que tu não é santa, sei que tu não é puta, mas na revoada paga uma de maluca. Sei que tu não é santa, sei que tu não é puta, mas na revoada paga uma de maluca. Toma, toma, toma que é de graça. Toma, toma, toma que é de graça. E sentando com força, novinha safada. E sentando com força, novinha safada. Toma, toma, toma que é de graça. Toma, toma, toma que é de graça. Vem sentando com força, novinha safada. Vem sentando com força, novinha safada. Maicon CDs, Guilherme CDs, empurra que é sucesso. André CDs, o moral de Ibicoara.